Eu preciso te chamar, me chame tu e quando noite desse mal meia. Oi, também. 3179, chame Centro Recife, frequência 1251, alterna 1133, decimal 25. 251-3325, é isso? Afirma, tá 3179. Bom dia, senhora, bom trabalho. Passa, 3859, tráfego avistado, autorizado pouso pistão no 0, vento no 70 do asa no 0 mais. Quem negar no 0 no 8. Pouso autorizado na 1-0, tá 3859. Mike Charlie Alpha, decolar 237, mantenha a proa, chame o controle 1208. Eu mantenho a proa 208, Mike Charlie Alpha. 360 nível, você decola da 10 na saída. Dael, Leda, Brick, onde intercepta a Eperzolu 10, Snap, Lúvito e Barbacena. 5542 é o transponder, 120 do sinal 8 é a frequência do controle. Estimativo Oceané 6211, autorizado para o Galeão, nível 260, a saída será Dael, Leda, Bridge, intercepta Amperzulu 10, Smart, Lúcido, Barbacena, Galeão, transponder 5542 e o controle de saída 1208. Para 2-1-1, o nível autorizado é o 360. Estimativo 360. Protegimento correto, me chama para o puxo no 02, Oxa. Ciente, 6311. Localizador. 5217, complete a aproximação final, torre 198, decimal 6. 198, muito obrigado, 5217. Galho Matango, prossiga. Pois ZITAP vai descer a 2000 pés, o ajuste 1018. Está autorizado final e esse é posto estabilizado. Pois ZITAP desce 2018, autorizado LST 6312. Bom dia, vitória da conquista, pronto cópia? Bom dia, autorização para cópia. Autorizado vitória da conquista, o nível é o 260. Sou decola da 10 na saída Arbor, direto vitória da conquista, após decolagem direita, aciona 5546 no transponder, 120 decimal 8 é a frequência do controle. Autorizado 260, decola da Arbor, após Arbor direto, decola da 10 com cola direita, 5546, o controle 208, 2223. Cotejamento correto, confirmando o nível 260, me chama quando pronto para o puxo na remota no quadro. Concluído 260, chamarei, 2223. Paulo Salvador, tá 3859. 3259, prossegue Alfa, chama antes o Juliette. Muito bom dia. Alfa, antes o Juliette, ouviu o resto da mensagem? Bom dia. Bom dia. Alfa Golf, autorizada a produção. Mantém ainda o 30? Confirma, Alfa Golf. Mantém o 30? 5297, passando externo, mais travado. Tribe 5217, autorizado pouso pistão no 0, vento 180 graus no 0 mais. Quem negar no 0 no 8. Zero pouso. Strip 5217. Quem na proa para o destino é 255? Agora 251. Gente. Estamos no prossiga. Você pode parar cruzamento pista no 7. 3, 8, 5. 5, 9, ingressa via Juliette para o 09. 10 para o 09, 08. Tango, tá na RMA ou tá aqui em Salvador? Paulo Salvador, o Azul 4299. Azul 4299 para Campinas, nível 360 autorizado, vamos à cota? Afirma o seguinte, informação quilo. Autorizado para Campinas, 360 nível, sob a cola da 10, na saída da El, Lesa Bridge. Onde intercepta a torre do Luna 6, a Brava até o Zulu 13. 5554 no transponder, 120 do sinal 8, a frequência do controle. Está falando por quase 10 horas a meia milhas, rumo sudoeste, subindo para o 060, cruzando 040, é um Charlie 402. Web 5826, 10 para 2000, no 08, deixa o tráfego. 08. Cruzamento correto, chama para o puxo no 08 azul. Apenas confirmando com o transponder 5554. Afirma. Sente, azul 4249. O mesmo nome, já está no nome. No solo 4-4, direito, 219. 1-2-1-9, 5-2-1-7. De Hotel Lima Tango, a nossa sala IS informou que tem só o plano PLELS, ok? Se puder entrar em contato via telefone. E a saída não é nem da RMAR, é daqui de Salvador. Solo Salvador, trip 5-2-1-9. 5219, prossegue. Mantenha a posição em aguarda, Drip. É o 5217 livrando agora na alfa. Ah, desculpa, 5217, mantenha a posição em aguarda, por gentileza, que eu vou checar só o seu cat. Sempre. Tá travada a vista. Prossegue Alfa, reporta antes da Juliette, por gentileza. Alfa antes da Juliette, 5217. Pouso autorizado na 06-19. Prefere matar um. Volta 3304. 3304, prossiga. Poderia confirmar a possível saída para Brasília do 3304? Arbor Transição Elétrica. Arbor Transição Elétrica, grato. 3304. Mas ele nos informou que só recebeu esse plano, que então não tem como autorizar uma decolagem de um aeródromo que não tem o plano aqui no sistema, e a IAS informou que também não teria esse plano, ok? Porta ingressando no pátio 3, por gentileza. Ingressando no pátio 3, por gentileza. Papa Tango Mike Charlie Alpha, chame Centro Recife, 126-185, alterna 125-45. 2005-2545, grato Mike Charlie Alpha. Na, no pátio 3, após o ingresso a via Juliette para remoto no 3, ok? Se a gente vai manter aqui antes da Juliette, aguarda a passagem do prato. Né? Sena 6263, 12 no solo 47, limpio pela direita, solo 1219. Direita, solo 219, 6312. Letra de luz. Sente. Salvador, bom dia, Sené 6312, livrou. 6312, prossegue Alfa, chama antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette. Solo, passarito 2223, remoto na 4, puxa estouramento. Passarito 2223, o tema aeronave da Trip que vai parquear na remota 1 ou 3. Assim que a mesma terminar, está autorizado o puxo na remota no 4. Está 3304, na escuta. Obrigado. 605 na escuta. 5, prossiga. 605, está autorizado para o Galeão, nível 360, decola da 10. Saída Tael, Leda Bridge, prossegue via Pazulu 10, SMAP, Lupto, Barbacena. 5567 no transponder, 120 do sinal 8, é a frequência do controle. Ok, autorizado 360 para o Galeão, decola da 10 na Dael, Leda Bridge, após a Pruzolo 10 até Esmato, pode conforme, 5567 ao transporte 1208 ao Gol 1605. Posicionamento correto, chama para puxa na remota 03, correção, na posição 03. Ok, estamos lá, 03, chama lá. Salvador, 6225 da Oxalair para cópia com Aquilo 340, Brasília. 6225, prepara a árvore, eleva, mantém, escuta, guarda a cópia, por favor. Correção, mano Nitsa. Juliette Tango Zulu, mantém, escuta, guarda. Solo 1923, puxe bem aqui essa nota. 1923, aguarda para puxe. Guarda 1923. Estão em contato com a gente, só um instantinho, o Telematango. Ok, então, é, se é novembro, se é novembro para Ilhéus, é isso? Ok, livre a decolagem e reporte fora do solo 180 com 10, é o vento aqui em Salvador. Solo, Xené 6312, antes da Juliette. 6312, eu mantei a posição antes da Juliette, aeronave da... Passaria do setor da puxa na remota 6312, ok? Tá bom, vai manter. Retorno de Papatango, aqui é o Fachale, ciente da informação, Kilo. Papatango, aqui é o Fachale, chegada Mari, desça para o 070. Mari 070, aqui é o Fachale. Tango, aciona normal, transpondo 0277. 0277. Siga. 6225 está autorizado para Brasília, 320 ao nível, decola da 10, sai da Momunitsa, onde prossegue fluido, é para o uísque 10, Formosa, conforme plano. Após decolagem, curva esquerda, 5564, é transponder 120, decimal 8, é a frequência do controle. Autorizado Brasília 320, decola pista 10 com curva esquerda, Momunitsa, Puído, Prisco 10, enfim, conforme plano. 5564, eu transponder 128, 6225 da Oceané. Protegimento correto, qual foi o gate que se encontra? Na 01. Salve Salvador, bom dia Web, 5826, livrou, não se escuta. 5826, bom dia, prossegue alto, vai manter posição entre o Juliette. Prossegue na alto, mantém antes da Juliette, 5826. Salve, 3:50, 41, alterna Salvador para o táxi. Prossegue via Pátio Índia e Alfa, no ponto de espera, chama Torre 1186. Altímetro marca 1018, tenha bom voo, passarinho 2223. Patrícia Alfa, 18, obrigado, 2226. Oxalé 6312, fica condicionado após a passagem do tráfego da Passaredo, ingressa via Juliette para 10. Após a Passaredo, ingressa Juliette 10. A aeronave que me chamou, por gentileza, prossiga. Tá 3304. Vamos a cota, tá? Vamos para a cota. Está autorizado para Brasília, 380 nível. Está decola da 10 na saída Arbor, transição elétrica. Após decolagem, curva direita, prossegue via 3 do Lute 17. Acionando o transponder 5570 e 120, decimal 8, é a frequência do controle. Autorizado Brasília, nível 380, uniforme do Lua 97. Decola pista 10, curva direita, Arbor, elétrica. 5570, transponder 1208, é o controle, está 3304 no gate 4. Condicionamento correto, chama como pronto para o fluxo. A chamar pronto, tá? 3304. Serra Lima, mantém, me escuta agora da cópia. Fácil, se encontra a pista que decola. Papatango, Hotel Lima Tango, no pé no corredor Axé. E verifique o modo chance, pois não recebe. Eu 100, decola down a 0, na saída Momo, código direto, após decolagem, curva esquerda. Aciona no transponder 5543, controle 120, decimal 8. Ok, uma centena, decola no 0, na esquerda Momo, DCT, 5543, 208. Saída Momo, código, após código, voa direto, ok? Ah, ok, Momo, código, está no pátio 3 para o acionamento. É código, Kilo Oscar, Golf, Bravo, Uniforme. Tem livre celular, me chama agora para táxi. Chamarei táxi, obrigado. Solo Azul 4299, posição 8 para pushback e acionamento. 74299, aguarda para push. Mantém. Parece da Juliette, Web 5826. 7526, vai manter posição e aguarda, por gentileza, seu gate encontra seu ocupado. Tem, manter posição, Web 5826. Ano 1040 São Reinaldo Gels e ano 300 Fidelis. Sente 1240 para terminal 1300 para pouso. Azul 4299, após a passagem de tráfego da Oceanera Retaguarda, autorizado push no 8, atenta ao tráfego da Gol na meia dúzia. Sente após a passagem do tráfego a retaguarda, autorizado início do pushback, azul 4299. A aeronave que chamou o solo, prossiga por gentileza. Alfa Bravo, mantenha o escute aguarda cópia, não posso ser plano aqui, ok? Salvador, muito bom dia, Papa Romeo Alfa, é com Fox, cruza nível 220 para o 160, informação 1 kg. Papa Romeo Alfa, é com Fox, chegada Bonf, desça para o 060. Descendo para o 060, na chegada Bonf, Alfa, é com Fox. Todos antes do horário previsto para decolagem. Mantenha o escute aguarda, por favor, Zulu Alfa Bravo. Dois e nono, prossiga. Bom dia, para o postamento, portão 2. Dois e nono, mantenha a escuta aguarda, por gentileza. Mesmo. Sarei do 2223, decolando 50, chame o controle, 1208. Controle 208, obrigado, bom dia. Tiante. 23. Passarei 2223, contato radar, super 260, perfil da Arbor. 260, Arbor, 2223. Gente, a sua autorização para suspensão me chama novamente quando totalmente pronto. Gol no 923. Tá bom, então a gente chama quando pronto, obrigado, 923. Salvador, 6225 da Oceanair na 0. Todo Salvador, gol no 605, para pushback e acelamento, portão 3. Oceanair 6225, pushback no 01 é o número 2 no setor, e o gol no 605 para pushback no 3 é o número 3 no setor. Primeira aeronave para push no setor é o Oceanair 6219. Sequenciamento para o mesmo, mantendo escuta e aguarda. Salvador, bom dia, o TAN 3859. É 3859, muito bom dia para Curitiba, o nível é o 360. Mantenha o escuta aguarda a cópia, por favor, prepara a árvore elétrica. Valeu. Paulo, gol no 923, agora pronto, puxa bem que acionar. Gente, mantenha o escuta aguarda, gol no 923. Solo azul 429981 a bordo, autonomia 5 horas, alterna Ribeirão Preto para o táxi. Eco Fox, desça para 4 mil pés, ajuste 10018. 4 mil pés, 10018, Alfa Eco Fox. Prossegue via pátio, Índia Alfa, ponto de espera, pista 10, torre 286, 1018. O Oceanair 6219, na escuta? Na escuta. Fica condicionado após a passagem de tráfego da azul à retaguarda, está autorizado bonito para o push no 02, agilizando na medida do possível. Agilizando, vai coordenar com o pessoal de sola, após a passagem do azul, inicia o pushback, o Oceanair 62, o nome do portão 2. Web 75826, para informação, o seu gate é o 02, encontra-se ocupado por um tráfego da Oceanair, que já foi condicionado. Após a passagem do azul, o Oceanair inicia o push, quando o táxi será autorizado via Juliette, ok? 17, Web 52, né? O Serra Lima, aguarda, por favor. Direto. O Juliette Tango Zulu tem condições de decolar da taxi Delta? Por gentileza, prossegue quilo alfa e delta, quando na delta 2,118, meio, altimetro 1018. 118, meio, Juliette, Angolo. Salvo, gol 923, vamos pro pushback. Gol 923, mantenha a escuta aguarda, por favor. Mantenha 923. Serra Lima, cota. Autorizado Serra, Novembro do Luiz, que nível 100, decola da 17, saída Arbor direto. Aciona 5560 no transporte, contato em 20, descarga o documento de controle. 2223? 2223, prossiga. Autorizado após Arbor, direto conquista. Acionamento correto, acionamento táxi 186, 1018 no altímetro. Mas, tango, Papa Romeu, que o Serra Lima liberou uma resposta táxi. Diversionamento bom, resposta para o táxi, é com 5 no problema. Letra Brit, aguardando, 3663. É 3859, pronto, cópia. Pronto. Autorizado Serra Bravo, Charlie Tango, nível 360, decolada 10, saída Arbor, Elefa, após decolagem, curva direita. Prossegue via Pêzulu 21 no Sorocaba, conforme rota. 5577 é o transponder, 120 do sinal 8 a frequência do controle. Qual que é o nível 300? 360. 360, Arbor Elefa, 5577-1208, segue a rota do plano TAN 3859. 5577 no transponder, me chama como pronto para o posto, está 3859. É 3663, pronto, cópia. Acendo para a filha 3663. Autorizado para Guarulhos, nível 300. Decola da 10, saída da El, Leda, Bride. Onde intercepta a Pêzulu no meio, brava até o Zulu, Trigo. 5553 no transponder, 120 do sinal 8. Frequência do controle. Cópia na 10, saída da El, Bride. 300 disponível pela Upper Zulu 16, até a prova do Zulu 5553, eu transpondo, é controle 1208, 3663. Quatro remessas corretas, chama o Será, puxa no 5. Chama lá, 3663. Aqui do Serra Lima, acionado para o táxi. O Serra Lima, autorizado o táxi, reporte para ingresso, puxa no 7. Gente, reporta lá para ingresso. Cinco, oito, dois, meia, cinco, aeronave da Bianca, inicial táxi, sem ingresso via Juliette para o 02, ok? E o app 5826 vai seguir para o 02 após o agente. Paulo Salvador, 3522, não. 5522, eu não prossiga. Autorização, vitória da cabine. Conquista nível 200, saída Arbor, direto, mantendo escuta, guarda a cópia, por favor. Para o táxi, Chané 6211, com 94 a bordo, alterna com fins, autonomia 3 horas e 40. Índia Alfa, ponto de espera 118,6, altímetro marca 1018, tem um bom voo, 6211. Para o táxi, 130 a bordo, 3 horas e 46, alterna Galeão. Subindo para 3600, saída da El, Lida Bridge, azul 4299. Saída 2223, chame Centro Recife, 128, decimal 8, alterna 126, decimal 0. 2828, 260,